Aviso, todos os áudios e sons usados nesse programa foram retirados de vídeos gratuitos da internet. Prestigiem a versão original ou a fonte dos mesmos. Pergunta, o que que você faria com 11 milhões de reais e 23 jogadores? Teria sido melhor ir ver o Pelé. Cara, com 11 milhões, dava pra comprar hospitais. Dava pra comprar um bocado de coisa. Eu comprava o jogo e ganhava a Copa. E você? Pô, são 23 jogadores pra dividir o prêmio, cara. Tá complicado o negócio aí. É, eu não fiz o cálculo dele, não fiz esse cálculo. E você? Grigio? Grigio? 11 milhões. 11 milhões. 11 milhões. Isso é muita grana. São 11 milhos grandes, cara. Não, essa piada do milho tava vindo, sério. Essa piada eu esperava mais de ti, tá me decepcionando, tá me desapontando feio. Cara, eu acabei de queimar destruir meus neurônios fazendo cálculos de física quântica. Você esperava que ainda tivesse algum neurônio na minha cabeça? Pelo menos formulava uma piada uma melhor. Uma piada melhor, tá certo. É isso aí. Estamos aqui, eu, a Rory. Não vai ficar não? Não? Vai ficar não? A Blanca. Blanca desertou, Blanca desertou. O Blanca é só o agente da gente. Nós somos as damas da noite e ele é o... é o agenciador. Ele é o agenciador. E vamos logo começar esse programa. Mercadinho R. Silva. Vendas de estivas, frios, enlatados, cosméticos, laticínios, variedades, miudezas e bebidas em geral. Falar com o proprietário Raimundo Farias ou Nayara. Rua Eduardo Ribeiro, número 3852, Jauari. Mercadinho R. Silva. Onde comprar faz bem. Mercadinho Medeiros, um lugar onde você compra frios, enlatados, alimentos e estivas em geral. Onde você consegue encontrar aquele nosso maravilhoso ovo regional com vendas no varejo e no atacado. Quem mais barato vende e melhor atende. Falar com Pedro Medeiros. Mercadinho Medeiros, Rua Manuel Moraes, 4252 Tiradentes. Contato via 9124-7138 ou pelo 9282-7269. Se você procura conserto de qualidade aliado a um bom atendimento profissional, visite a oficina Infor Presentes, onde você encontra de tudo um pouco com o atendimento mais rápido da cidade. Ah, é a bateria. Tá pronto. É isso aí, já estou indo! Oficina Infor Presentes, sempre o melhor para você. Tá aí, rapaz, fazendo o quê? Tô te vendo que você vai querer gol, pô. Tô envergonhado. Então vamos lá, estamos já? Todo mundo pronto? Are you ready? Are you ready? Então, Copa, né? Copa. Cozinha, banheiro, sala e varanda. Olha aí, tá ligando a máquina agora, cara. Que é assim, meu amigo. Quem sabe faz ao vivo, tudo no improviso. Não, estilo regional é isso. A gente se vira porque a gente tem, não porque a gente quer. Não, a gente que devia estar aqui, uma equipe, né? Trabalhando, mas tá a gente. Então vamos lá. Copa do Mundo. E aí? Como foi a sua? Cara, minha, eu não comprei camisa da seleção. Torci com mais emoção no jogo de outras seleções do que pelos jogos do Brasil. Nesse ano que eu resolvi torcer pelo Brasil, a seleção também se deu mal. É? Tu e o Nick Jagger, né? É, maldito Rolling Stones. É, mas dizem que a gente tem que agradecer ele, né? Tu viu o que o pessoal do Pânico fez? Por quê? Fizeram uma operação pra entregar uma camisa da Argentina pro Nick Jagger e conseguiram. Só sei de uma coisa, deu certo! Caramba! Deviam ter entregado uma camisa da Alemanha pro Mick Jagger. Não. Pô, do Flamengo. Vai que o Flamengo pega a parar a zica e eu fico o ano todo perdendo. Cara, mas eu sou palmeirense. Qual o problema do Flamengo perder? As suas opções sexuais não tem nada a ver com o cara, Flamengo. Palmeiras não é São Paulo. Aí. Ah, é. E Flamengo é um time de opção duvidosa também, né? Não é. Talvez... Já que a fonte, não. Geralmente, o flamenguista é o corintiano do Rio. Como assim, o corintiano do Rio? Não, a fonte de renda é sempre de fonte duvidosa. Entendo. Então, enfim. Copa do Mundo. Já. Então, tudo começou como? Como é que tu... Google, tu lembra como é que começou essa história de Copa? Cara, dizem que a Copa era anexada à cozinha. Aí quiseram separar para que as bebidas fossem tratadas diferente, tá, dos alimentos. Que burrico! Vamos falar de uma forma séria, olha só. Pelo que eu me lembro, acabou 2002, né? Praticamente os 3 meses depois da Copa de 2002, não. Aquela lá, 2010, não. Então, 2010 foi a África do Sul, 2006 foi a Alemanha e 2002 Coreia e Japão. Porque se tu notar bem, essa Copa é uma versão zoada da Copa da África. É uma versão muito zoada. Porque a gente usou como base totalmente a Copa da África como referencial teórico. Tipo, país assim que o... País de terceiro mundo. País de terceiro mundo, né? Bastante população negra. É. Porque olha só, a gente tentou fazer de tudo e deu errado. A gente tentou fazer a nossa vuvuzela, que foi a Caxirola, né? A Caxirola, né? Que ninguém viu, por quê? Porque logo no primeiro jogo amistoso que usaram a Caxirola, o que aconteceu? Jogaram a Caxirola no campo, queriam acertar jogadores. E aí, depois de ter feito um concurso que custou uma nota, uma grana, começou a queimação aí. A queimação, vamos dizer a queimação, vocês sabem do que eu tô falando. A queimação de recursos começou aí. Por quê? Porque fizeram um concurso para escolher um novo instrumento, né? Fizeram com vários artistas para produzir. E aí colocaram Gilberto Gil, né? Pra coisa aí. Saiu a Caxirola. Foi anunciada. Foi a criação do Carlinhos Brown. O cara fundiu lá, acho que o berimbau com um cheque, uma bateria, uma guitarra e... Segundo... Jogou tudo lá no caldeirão do Olodum e saiu a Caxirola. Segundo a inspiração, a inspiração, o boato, é que a Caxirola veio da castanhola, a palavra Caxirola, e fundiram a castanhola com uma coisa de uma tribo indígena, uma história assim, e diz que é o símbolo do Brasil. E começou o jogo, todo mundo lá usando o jogo da Caxirola, alagou um canto do goleiro, alagou, sabe? Tipo, só Caxirola. Não sei se tu se lembra que aconteceu isso. Não costumo assistir jogo, cara. Pois é, aí começaram a vaiar, começaram a jogar Caxirola, e o que aconteceu? A FIFA disse que Caxirola não é bem-vinda nos estádios. Começou aí. Porque na verdade essa história da proibição de instrumento em estádio, em jogo de Copa do Mundo, até em jogo de, por exemplo, de seleções, veio lá de 2010, com a criação da vuvuzela. Cara, era altamente irritante todas as transmissões. Sempre futebolísticas da Copa do Mundo tinha o fundo da vuvuzela. Foi terrível. Cara, mas... Acho que aquela invenção da vuvuzela foi uma forma dos africanos procurarem sacanear um pouquinho de toda a ruindade que os europeus fizeram com eles, cara. Isso aí. Sacanagem. Não, mas... Não, vamos fazer uma coisa pra sacanear os europeus aí, ó. E inventaram a vuvuzela e assopra a vuvuzela. Mas diferente da Copa da África, a vuvuzela tinha todo o histórico cultural. Aí daqui a gente tentou imitar a Copa de 2010, né? Engraçado, na Copa, por exemplo, na Copa da Alemanha, teve instrumento? Cara, eu não me lembro. Mas sabe uma parada que eu senti falta nessa Copa? Ah. Aquelas máscaras maneiras que o pessoal da África faz, aquelas máscaras gigantes, tipo... Ah, mas no Brasil também tem máscara de totem, a gente tem máscaras indígenas. O problema é que o brasileiro não conhece a cultura do Brasil. Exatamente. Aí tá, a gente avançou um pouquinho no tempo, depois da história da Caxirola, veio os anúncios que aí, muitos estádios iam ser derrubados, né? E aí começou... A construção de novos. Não. Começou uma outra novela por detrás dos estádios. Sabe o que foi? Sim, diga. Foi a adequação, a construção dos estádios às normas brasileiras. Porque assim... Ah, isso é verdade. Porque assim, Google, quando tu vai derrubar algum prédio, tu tem que fazer uma simulação, né? Pra tu ver pra onde aquele prédio vai, pra direita, se vai pra esquerda, se não vai afetar. Mas aqui no Brasil, não. Como é proibido usar dinamite, o que os caras fizeram? Ah, beleza, seu demolidor, seu empreiteiro, você pode derrubar nosso estádio, mas você não pode usar dinamite. Como é que você vai derrubar? Exatamente. Usa TNT, cara, não pode usar dinamite. Não, é aí que é o lance. Você não pode usar dinamite porque tem uma explosão, que é uma explosão teste, que eles fazem a verificação, mas aqui eles nem puderam fazer isso, porque a proibição obrigou os técnicos daqui a fazer algumas estruturas baseadas num teste de fogos de artifício. Fogos de artifício, que dinamite explosivo é proibido por lei. E peraí. É isso aí. Se dinamite explosivo é proibido por lei, a dinamite não explosiva é permitida por lei, então? Você entendeu? Tá bom. Então, já começou com essa dificuldade. Alguns donos de clube, como o do Mineirão, não quiseram derrubar algumas coisas. Por exemplo, tinha a tribuna de honra deles, né? Que eles, meu Deus, tem anos de história, não sei o quê. Pode tocar no estádio, mas não pode tocar na tribuna de honra. E, tipo, ela fica bem localizada, sabe? Então, isso mudou muito a estrutura, o prazo. Sem falar que teve alguns acidentes, tipo uma cratera que abriu num deles. Não sei se você se lembra. Não. Que morreu algumas pessoas antes de começar as construções. Não, o que teve foi na Bahia, em um estádio que caiu arquibancada. É. Cedeu arquibancada e morreram algumas pessoas. É, começou aí. Aí tá, a gente avança no tempo, aí começa... Tem uma notícia que é um pouco antiga, mais ou menos lá de 2009, que na época que a Dilma ainda era presidente da Casa Civil, aí foi prometido o trem-bala, interligando Rio-São Paulo, e o trem-bala ia ficar pronto antes de 2014. E nessa época, o governo ia criar uma empresa pública que ia receber a tecnologia do trem-bala. É. E apresentar durante o balanço do PAC, né? Na época que o PAC 1 estava acontecendo. E isso lá por volta de 2009. É, essas coisas aí, se perdendo. Na época, a Dilma ainda era ministra da Casa Civil, né? Não foi nessa época que ela assinou aquele negócio da Pasadena? Pesadena? É, Pasadena. Não, Pesadena ali quem assinava era só presidente. Não, mas ela fez a contabilidade, se não me engano, nessa época. Não sei informar se ela participou, mas como economista... Parece que ela estava ligada... Foi uma falha muito feia. Parece que ela estava ligada como justamente na área de contabilidade. Olha aí. É. Aí tá, voltando à notícia aqui. É o trem-bala que ia ligar Campinas ao Rio de Janeiro, ia ficar pronto para a Copa do Mundo de 2014, né? E pelo menos no trecho São Paulo e Rio de Janeiro. E ela ainda reafirmou que o governo pretendia gastar recursos em estádios e que o foco dos investimentos públicos eram a mobilidade urbana nas cidades escolhidas para sediar o evento. Cara, o que, infelizmente, a gente até hoje... Olha, uma coisa que eu vi... E ouvi falar muito. Que essa Copa ia ser pra gente. Não é bom da ideia. Não. É que... Não foi. A mobilidade nas cidades sede, aparentemente, não foi prejudicada. Aparentemente. Que... Porém, quando você via, por exemplo, nos Jogos do Brasil, tava tudo vazio, cara. O trajeto do ônibus da seleção até o estádio. Quase sempre tava vazio. Pô... E como é que você vai mostrar problema? E outra, é um gasto de logística muito grande remover uma seleção inteira em ônibus para o estádio, onde sairia muito mais barato o uso de um helicóptero militar que decolasse lá do hotel, fosse para o estádio, o tempo era muito menor, a logística era muito menor. Isso aí, que quer dizer, enquanto a seleção estava fazendo aquele trajeto, enquanto eles tinham fechado, feito aquela passeata, o trabalhador podia estar... trafegando e produzindo, né? É, mas eu não sei se o trânsito parou realmente porque o povo parou ou se foi interditado horas antes. Eu não li nada a respeito. Eu tenho uma teoria. Compartilhe. Que é a seguinte, olha só. A Dilma, mais exatamente o PT, tem aquele coisa de, nós fomos da ditadura, certo? E... Não, nós sofremos na ditadura. Nós sofremos na ditadura. Essa é a bandeira que eles sempre levantam. Então tá. Só que aí agora eles estão com esse negócio de Comissão da Verdade, que eles já estão há um tempo atrás correndo atrás disso. A Dilma não está muito bem assim com os militares. Eu acho que se você deu um helicóptero para a seleção... Alguém que já foi torturado pelos militares. É. Ficaria... Quando é que a pessoa ficaria bem com os militares? Não, eu não tô pedindo que ela... Ô, seu general, quanto tempo, que saudade. Não tô dizendo, mas ela é presidente eleito do país. Ela tem que, pelo menos, ter um contato com ela. Não, mas ela como presidente, ela tem o controle do exército. Teoricamente. Marinha, não, a gente já vai chegar lá. Até onde ela tem esse controle? Não, mas ela tem um controle. Ela não tem o controle na soberania, mas ela tem um controle do uso do... É. Tá. Voltando à Copa. Tá. E aí? Teve a construção dos estádios, que foi atrasado e nesse... Praticamente ponto, todos os estádios... Menos. Foram atrasados. Menos. É. Menos o quê? Menos daqui. Teve atraso, mas... Não tem mais, não tem menos. Tá. Teve atraso, isso é vergonhoso. Mas o nosso ficou pronto. Ficou. Essa é com relação à Arena Pantanal... Graças a Deus. Que a Arena Pantanal ficou pronta, foi a última a ficar pronta. Mas, por exemplo, estádios que não tiveram atraso, Maracanã, porque foi uma reforma. Tá. Mané Garrincha, que foi entregue inacabado, mas foi entregue... Bem antes. No prazo, né? Aí teve o acabamento final, que diga-se de passagem, o estádio mais feio da Copa. Acho que da história das Copas do Mundo, é o estádio mais feio, o Mané Garrincha. Eu acho que se eles tivessem colocado, sei lá, um campo, duas sandálias... Eu acho que os caras se inspiraram. Duas sandálias, uma de cada lado do campo, ia ter um resultado melhor que o Mané Garrincha, cara. Eu acho que eles se inspiraram foi na figura do Mané Garrincha, não nas jogadas dele pra fazer o estádio. Cara, perna torta. A perna clássica, a perna torta. Por exemplo, também, os estádios do Nordeste e o de Minas, de Belo Horizonte... Tiveram alterações no projeto, mas ficaram prontos a tempo. O Itaquerão, Arena Corinthians, né? Teve mais atraso, foi um estádio totalmente construído com dinheiro público. Só houve repasse do dinheiro por parte do time depois que todo o dinheiro público acabou. E como o projeto era mais caro do que grandioso. O dinheiro, teve problema lá. E também tem o estádio do Palmeiras, só que o estádio do Palmeiras está sendo construído só com recurso próprio e o time está falido porque está fazendo estádio. Cara, sabe, essa questão dos estádios reflete muito uma frase que a Dilma falou no dia 26, quinta-feira, que olha só, que foi bem assim, ó. Ela disse que a Copa foi feita com padrão Brasil. Ou seja, padrão bagunça. Padrão bagunça. Pensa que é, quando o cara diz, pensa que é Brasil. Virou Brasil. É quando fala assim, virou Brasil, meu amigo. Olha tá só. Feio. Olha tá só feio. Os alemães ganharam a Copa do Mundo. O que eles foram fazer na segunda-feira? Trabalhar, cara. É isso aí. Se fosse no Brasil, era uma semana. Uma semana, glorificando aqueles caras, acendendo vela. Caramba, olha só, e detalhe, ó, algumas obras, elas, mesmo com a Copa, elas já tinham um histórico assim de... De atraso? É, de atraso. Por exemplo, aquela coisa que desabou da ponte dos Guararapes, que matou duas pessoas. Na verdade, foi um viaduto. É, um viaduto. Pois é, aquela ponte, ela... Viaduto. Ela já tinha um histórico, vamos dizer assim. Porque, na verdade, aquele viaduto lá era novo. É, teoricamente, mas olha só, ela foi incluída desde 2010. Ela fazia parte lá, mas ela foi incluída nos investimentos. E detalhe, aquela ponte... Viaduto. Aquele viaduto, só muda o nome. Não é ponte, é diferente de viaduto. Tá. Pra mim é tudo uma coisa. Ela tinha ligações com o Carlinhos de Cachoeira. A empresa que construiu aquela coisa tinha a ver com o Carlinhos de Cachoeira. Então, quando a galera for cavar essa copa, essas construções, vão começar a achar, já estão achando, olha só. Lá no caso daquele viaduto que desabou lá em Belo Horizonte, foi uma obra feita com dinheiro do recurso de mobilidade urbana para a cidade sede e mostra que a tecnologia de construção utilizada foi muito ruim, por isso caiu. Das tragédias, a menor. Por quê? Poderia não ter matado ninguém, mas infelizmente matou duas pessoas. Só matou, o bom foi que só matou duas. E tu sabe o que é mais triste? É porque tem a ver que essa empresa, essa tal de Delta, que tem a ver com a Delta Engenharia? É. Isso, essa empresa tá, rapaz, enrolada. Tá enrolada. Ela tá enrolado o negócio lá do Mensalão, olha só, o Valério Duto. Olha só, ela tá dizendo que ele superfaturou aquela obra em 350%. Três Caramba. Vezes e meia o que devia ser pago. E detalhe, o governo, o Tribunal de Contas do Estado, acreditou naquela obra, baseado no orçamento mandado pela empresa. Quer dizer, o responsável pela obra, eles foram no que a empresa falou. Ah, cara, não, vamos utilizar aqui 500 sacos de cimento, bota só 5. É isso aí. 300 quilos de ferro, só bota 4. É isso aí, infelizmente. Agora, o que mais me chocou com essa notícia do desabamento desse viaduto foi a questão de que um ou dois dias depois teve jogo do Brasil em Belo Horizonte. Esqueceram. E não fizeram nenhuma homenagem, não fizeram nenhum minuto de silêncio nada. Por causa disso, nada. É, não, o negócio do. A Operação Abafa foi incrível, né? Nessa Copa. Funcionou. Foi digna de ditadura, sério. Pra vocês terem uma ideia, houveram prisões preventivas. Antes da Copa. Antes da final da Copa. Olha só. No dia 12 de julho, ó. Na véspera da final da Copa, na véspera, pessoas assim, como dizer, ativistas, radialistas, advogados e jornalistas, eles foram, vamos dizer assim, foram presos preventivamente para eles não incitarem protestos, essas coisas. Ó, então, a gente está vivendo um momento político muito interessante no nosso país, que a gente está teoricamente numa vamos dizer assim. A gente está num momento muito tenso e dramático. Momento delicado. Aí, dia 12, essa notícia veio no Facebook. Ó, jornalistas, radialistas, mediativistas, ou seja, agentes regionais e outros cidadãos receberam mandados de prisão contra professores também. Olha só, parece que aprenderam bem na ditadura. Algumas pessoas aprenderam bem. Aonde se focar? Ó, foram mandado de apreensão de dois adolescentes por conta da participação e articulação de manifestações e novos atos de protestos perto da final, cara. Cara, mas eles prenderam os Black Blocs. Não. É o que eles. É o que eles querem que nós pensemos. Tipo assim, o radialista tá lá acompanhando, a parada e ele é preso. Não, cara, sinto muito. Não, é complicado aceitar isso, né? E esses caras, eles fizeram, são o mesmo cara que acompanharam. Quer dizer, se tu tá acompanhando uma notícia, então, tipo, a gente não tá numa ditadura. Então, a gente já tá numa ditadura praticamente. Vocês já estão prendendo a pessoa preventivamente, né? Só falta. É, cara. Tá. Tem. Isso aí é uma coisa que precisa ser analisada mais profundamente, né? É. Essas informações. O advogado criminalista Lucas Sada, do Sindicato dos Profissionais do Município de Rio de Janeiro, cuida do caso do radialista Josiane de Freitas, da empresa de comunicação Brasil de Comunicação, que foi presa 12/7, sob a alegação de formação de quadrilha armada, assim como outros presos. Quer dizer, quadrilha armada, cara. Um jornalista. Isso é muito preocupante. É, né? Mas de repente. Falar em preocupante, você lembra do cara do caso do vinagre? Ah, do cara que foi preso com garrafa de vinagre. Pois é. Poxa, achando que os caras achavam que era molotov. Caramba, cara, uma garrafa de vinagre, cara. Não, mas assim. Já tá nesse nível. Mas assim, tem que levar em consideração que o momento ali era um momento de tensão. Ah. Você abre uma mochila, você vê uma garrafa de vinagre. Cara, você vê um objeto cilíndrico no formato de uma garrafa. Com um líquido. Com líquido. Não, o vinagre ali, se fosse transparente, o cara ia pensar que era álcool. Se fosse de outra cor, o cara ia pensar que era outra bebida. Cara, ele era transparente e cara, tu já cheirou vinagre? Não, mas. Até vinagre sem cheiro. Mas assim, escuta. Até vinagre sem cheiro não tem cheiro, cara. Não escuta. Não, peraí, vinagre sem cheiro não tem cheiro. Não entendeu o que dizer. Não entendi, explica. Tá. Até vinagre sem cheiro tem aquele cheirinho. Ah, tá. Mas aí. Boa noite. Permitam que eu peça desculpa. Eu, como muitos de vocês, aprecio o conforto da rotina diária, a segurança familiar, a tranquilidade da repetição. Gosto delas como qualquer outro. Mas no espírito da comemoração, onde importantes eventos do passado, geralmente associados à morte de alguém ou ao final de uma guerra sangrenta, são comemorados com um belo feriado, eu pensei em marcar este 5 de novembro. Um dia que, infelizmente, não é mais lembrado, tomando um pouco do tempo de suas vidas diárias para sentar e conversar. Existem, é claro, aqueles que não querem que falemos. Preciso pensar. Sujeito que ordens estejam sendo dadas e homens com armas já se ponham a caminho. É o chanceler. Droga! O quê? Porque enquanto a violência for usada no lugar do diálogo, palavras sempre terão seu poder. Palavras oferecem um meio para o significado e para aqueles que escutam a enunciação da verdade. E a verdade é que existe uma situação totalmente errada neste país, não existe? Crueldade e injustiça. Intolerância e opressão. Onde um dia houve o direito de discordar, de pensar e falar como se desejasse. Agora temos sensores e sistemas de vigilância forçando-nos a nos conformar e solicitando nossa solução. Precisamos de câmeras. De quem é a culpa? Com certeza existem aqueles que são mais responsáveis do que outros e eles vão ter que prestar contas. Mas verdade seja dita, se procuram os culpados, só precisam se olhar no espelho. Eu sei por que fizeram. Eu sei que têm medo. Quem não teria? Guerra, terror, doenças. Havia uma miríade de problemas que conspiraram para corromper a razão de vocês e tirar de vocês o bom senso. O medo guiou suas ações e em seu pânico vocês confiaram no... Ele lhes prometeu ordem, ele lhes prometeu paz e tudo o que ele exigiu em troca foi consentimento silencioso e obediente. Estamos quase entrando. Há mais de 400 anos, um grande cidadão desejou marcar o 5 de novembro em nossas memórias. Ele quis lembrar ao mundo que igualdade, justiça e liberdade são mais do que palavras, são perspectivas. Se vocês não veem nada, se os crimes deste governo ainda lhes são desconhecidos, eu sugiro que deixem passar em branco. Mas se vocês veem o que eu vejo, se sentem o que eu sinto e se buscam o que eu busco, então peço que fiquem junto a mim daqui a um ano do lado de fora do parlamento. E juntos daremos a eles um 5 de novembro que nunca se esquecerão. Então... Teve os protestos, né? Que começaram por 20 centavos, que foi o início dessa história toda. Você lembra que foi pelos 20 centavos? Não, mas a gente está falando de Copa do Mundo, a gente não está falando de protesto. Não, mas a gente está. Não, o início dos protestos foi por causa dos 20 centavos, da taxa de aumento de ônibus. Foram expandidos, depois veio a galera do Mensalão. Veio os protestos contra a corrupção, por melhorias. E a Copa veio chegando e o pessoal foi fazendo as contas. Também foi fazendo por causa do superfaturamento óbvio e também que os tribunais de contas estavam analisando de forma muito lenta. E também, principalmente, pela falta de muitas coisas como remédios, como... Reivindicação por saúde, educação e segurança. Por exemplo, a questão... O engraçado é que nos protestos não faltou polícia. É isso aí. Não, mas esse é um argumento também, por exemplo, o que deixou muita gente também irritada sobre a questão do policiamento... É a questão da pacificação, porque a pacificação que aconteceu no morro, por mais que o morro esteja menos pior hoje do que ele era com os traficantes que ficaram lá durante vários anos, ainda está tendo muita coisa no morro. Tá. Ainda está tendo muita coisa no morro. Isso é verdade. E querendo ou não, o povo do lado de São Paulo e do Rio Grande do Sul, eles não têm segurança para eles vão ter para gringo. Essa era a bandeira levantada por muita gente. Não dá para ter Copa porque a gente não consegue se defender. Como é que a gente vai estar defendendo o turismo? A gente não consegue se defender, não. A gente não tem segurança para a gente. Não vai ter segurança nem para o turista. É isso aí. E ficavam falando, não, vamos investir na infraestrutura e tal. Até agora, Google, você sentiu algum benefício da Copa? Cara, aqui na cidade que a gente mora, eu não vi nenhum benefício da Copa, não. Nenhum benefício? Nenhuma... Nada? Em Manaus, alguma coisa assim? Dessas suas viagens, andanças por aí? Cara, em Manaus, a única coisa que eu vi relacionada à Copa... Foi o fulete de graça. Foi o estádio. Só o estádio? Agora, eu não vi... Não, porque eu não transitei perto da... da arena, então não posso dizer. Mas pelo que parece, algumas cidades sedes, a maioria pelo menos, as obras de mobilidade foram, o dinheiro foi gasto em mobilidade, apesar de superfaturado em algumas. Mas a forma como o dinheiro foi gasto foi muito irresponsável. Irregular, obviamente. Muito irregular. Por exemplo, deveria ter sido investido. Por exemplo, esperou a Copa para fazer coisas que já eram para ter feito. Agora, os caras querem se gabar de obra de BRT, que nada mais é do que separar uma faixa para ônibus. E investir em linhas de ônibus que são praticamente itinerárias. Isso, de certa forma, é meio que um regresso. O investimento tinha ter sido em metrô, na qualidade do transporte, na engenharia de trânsito, que não recebeu. Aí quiseram botar mais viadutos, fazer mais ruas, mas com planejamento ruim. Tipo, para a Copa funcionou. Na televisão que mostrava, quando as seleções saíam das suas concentrações lá para o estádio, mostrava as ruas bastante vazias e tal. Ah, não. Não, depende de onde você assistia. Não. Porque essa Copa... Escuta, deixa eu terminar. Foi uma coisa... Deixa eu terminar. Interessante. O que mostrava na mídia era aquilo, mas será que vai ser isso mesmo? Em Manaus, por exemplo, eu escutei muita reclamação sobre a implantação dos BRTs e tudo mais. A princípio não teve muita diferença, mas não sei se nos próximos meses vai impactar mais. Sabe, Marco, falou agora em ver? Onde você assistiu os jogos da Copa? Onde? Assim, você foi no caminho? Tá. Não, assisti jogos da Copa pela televisão. Pois é, mas qual canal? Cara, eu tava preferindo ver pelos canais pagos. Canais pagos. Ou se eu fosse assistir pela TV aberta, eu tava assistindo pela Band. Pois é, porque, cara, ou copinha, afora. Quem assistiu em casa tinha duas opções. Tu assistia o Neymar, que era na Globo, que era Neymar do café da manhã, até o final da tarde, falando sobre o Neymar. Sabe? Só sobre o Neymar. Porque só o Neymar joga no Brasil. Pior a seleção brasileira. Pior que aparentemente é verdade. Porque morreu o Neymar, morreu a seleção, né? Foi tiro e queda. Tiro e queda não, né? Joelhado e queda. É. Aí, ou tu assistia na Rede Globo uma transmissão muito, vamos dizer assim, direcionada mesmo. Tanto é que se tu olhar os protestos, o único canal que eu acho que estava acompanhando a Copa do lado de fora era o Band News. Cara, eu... Realmente, o melhor canal que eu vi a transmissão da Copa, em termos de comentário e em termos de imagens próprias, foi o Fox Sports. Agora, os canais abertos como a Globo, a Band... A Band ainda tava razoável, mas a Globo tava muito puxa-saquismo. É, muito... Não... Vem com seus comentaristas que mais fazem ladainha do que realmente... Faz o trabalho de comentar, narrar os gols. É, porque ser um especialista em futebol, bem, você tem que decorar quem foi o jogador, as estatísticas. Você decora as estatísticas e você vira um. A estatística histórica. É, basicamente sim. É, ainda tinha a ilustre presença de Ronaldo. Ah, oh, Deus. O fenômeno, capitão óbvio. E o cara. Não foi ele. Qual é a frase célebre que ele falou, que ficou eternizada? Não se faz Copa. Não se faz Copa com hospitais. Precisamos construir estádios. Não, mas tinha uma frase que ele falou durante a narração dos jogos. Como? Qual foi? Que era... Fizeram um gol. Ah. Isso é bom, porque ganha quem faz mais gol. Cara. Ronaldo, você falou uma coisa tão útil quanto dizer que se você cortar o seu pescoço, você morre. Pior que é. Cara, olha só. Isso é óbvio. Até o Tiririca pra virar deputado, ele entrou nos trinques. Mas aí tu pega um jogador de futebol pra ele ser um comentarista. É óbvio que ia ficar meio uma coisa que não tem nada a ver, porque... Ronaldo, ele brilha muito no Corinthians. Uma coisa é o cara entender, correr atrás de uma bola. Outra coisa é o cara ir lá falar, dar a opinião dele. Ele tem uma base sólida. Na minha opinião, alguns jogadores que deram certo. Sócrates, como comentarista, Sócrates, por exemplo. Sócrates não. Aquele... Ai, tinha lá aquele da Band que morreu, aquele... Milton Neves? Não, outro. Não, outro teve um lá que morreu. Não sei. Um pouco depois da... Um pouco antes da Copa. É, não, um pouco depois. Não, foi antes. Teve um antes e teve um depois. Durante. Foi um depois. Durante. É, durante. É, mas assim, por exemplo, um jogador que virou um bom comentarista na Globo, por exemplo, foi aquele Júnior que jogava no Flamengo. O cara jogou futebol de campo, jogou futebol de areia, ajudou a disseminar o futebol de areia pelo mundo. E hoje em dia é um comentarista razoável. É. O Zico, por exemplo, o Zico é um cara que sabe se expressar muito bem. Isso é. Tu soube? O jogo contra o México. México, não? É, porque fãs brasileiros foram fantasiados, toda uma ala assim do estádio foi fantasiada de Chapolin e Chaves. Não vi isso. Sabe por que tu não viu? Porque a FIFA não mostrou. É, a FIFA não mostrou porque ela tem coisa com a Globo. A Globo tem coisa com a SBT. Tem uma com a SBT. E tu mostrar. Tem coisinha com a SBT. Personagens do SBT, você. Não, personagens da SBT, da Televisa. É, mas, poxa, depois de 20 anos no ar, absorveu. Então, faria referência. Ninguém tem paciência comigo. Isso ia, sabe, ser marketing pro SBT. E, cara, o público brasileiro foi muito receptivo. Isso foi a única coisa que essa Copa teve igual a da África. Porque nem a Shakira queria foi tão receptiva. Pra vocês terem uma ideia, teve... Não, foi tão bem... A Shakira foi muito bem recebida. Ela foi bem recebida, mas muita gente queria que ela cantasse o Waka Waka da Copa anterior. This is for Africa. Então, o Waka Waka foi uma música... Maravilhosa. Foi uma música que realmente virou a cara da Copa de 2010, porque era a música que tinha a ver com a Copa. Agora... A música da Cláudia Requeijão. Calma, já vamos chegar na abertura, já estamos chegando. O Chihuahua. É, Petit. E a Geloca. Ah, e a Geloca. Tá. Foi. Isso aí. Vamos. Horrível. Tá, olha só. Sabe, tu já viu os Jogos Olímpicos, aqueles milhares de dólares que foi investido numa abertura de Copa? Já viu? Com artistas fazendo aquelas coisas, aquelas piruetas, aquelas alegorias super cara? Pois é, a gente não viu isso na Copa. Na Copa do Mundo. Embora a gente tenha pago aquilo lá. Não, mas sabe como foi a abertura? Ah. Foi assim, os caras falaram assim, a mulher olhou assim, viu um daqueles vídeos que a Globo faz sobre o Brasil, assistiu o Globo Repórter, olhou, ah, eu entendo de Brasil. Aí viu um pessoal passando na rua, ei, vocês estão afim de ganhar uma merenda? Bota essa roupa aí e vai dançando tudo quanto é jeito aí. Aí foi. Aí é engraçado, olha só. O grau de importância que eles deram, olha só, tinha uma revolução lá, um exoesqueleto, um garoto andando. Tinha um brasileiro, fez uma pesquisa. E durante anos, criou um protótipo de um exoesqueleto que ia fazer uma pessoa dar o primeiro pontapé. Quando eu pensei que ia ser lá no meio, antes do primeiro jogo. É. O cara ia entrar lá, tan, tan, tan, eu sou o Terminador. Cadê você, John Connor? Não. E dá o pontapé. Não. O cara tá lá no meio do negócio, aí o cara botou lá no segundo que o pé tocou na bola. A Cláudia Leite fica na frente. Meio milissegundo depois, mostra a galinha pintadinha. Ou quer dizer, mostra a Cláudia Requeijão. Cara, a Cláudia Leite, eu me lembro, ela foi tratada de um evento de lançamento. Ela já começou levando, porque o cara lá do palco, lá no estado, no evento de coisa da Copa, ela foi tratada como assistente de palco. Não sei se tu soube dessa. Foi. No lançamento internacional, simplesmente o Chihuahua, quer dizer, o Pitbull, ignorou ela. É. Tipo, e deu mais atenção pra Shakira, pô. Mas. Na verdade foi a Gelô. Gelô? Foi. Sério? Ah. A Shakira não tava na abertura. Tudo agora, o encerramento foi top. É. Tinha a Veveta Sangalo, top das top do Brasil. Tem que ter, né? Tem que ter. E Shakira, remexendo com seu rebolado. Eu já tô feliz por eles não terem colocado o Roberto Carlos. Cara, se chorei ou se sorri, o importante é que pra Alemanha eu perdi. E aí começou a Copa. Protesto e tal, ninguém mostrando nada. Teve quebra-quebra, né? É, os três primeiros dias foram brasileiros. Foram brasileiros, porque muita gente não entendeu, porque tinha a galera do contra. Ah, não sei o que, já estão pagando mesmo, vamos curtir. Teve a galera, não, temos que mostrar pro mundo o que está acontecendo aqui. O que realmente está acontecendo no Brasil. E esses estavam... E eles mostraram. Mostraram que a gente é um povo repetido, mas que a gente também é guerreiro. Tá certo. Que a gente finalmente resolveu mudar. É, finalmente. Aliás, um abraço novamente para as pessoas que permitiram que esse programa fosse ao ar, que foram aquelas que foram protestar aqui pela nossa energia. É verdade, porque senão a gente não porque ia esse programa, nada. Um dia antes do quebra-quebra que teve aqui, esse programa foi cortado por falta de energia. É. E a gente tem que agradecer a eles, porque por mais que taxem vocês de criminosos, até se vocês tacaram uma pedra, eu não estou incentivando, mas se vocês tacaram, eu sinto muito, mas isso não é protesto, cara. Tanto é que um protesto organizado, você demonstra sua opinião. Mas infelizmente chega uma hora na vida que a gente tem que quebrar alguns ovos. A gente tem que chamar a atenção de alguma maneira. É, quebrar alguns ovos. A gente tem que quebrar alguns ovos. Porque é esse o ponto que limita justamente a nossa presidenta. Porque antes da Copa começar, ela falou, não vai ter baderna, e se tiver baderna, vou mandar a força militar. Beijo, falou. A força nacional. Google, tu sabe o que a força nacional é? É o G.I. Joe do Brasil. A Força Nacional, ela é treinada para exterminar. Ela só é usada quando o país está em perigo por invasão. Mas a Força Nacional tem os Snake Eyes? É por aí. Deve ter um ninja lá. Tem que ter esse... A gente tem muito imigrante japonês, deve ter um ou dois lá. Deve ter até uns três. Deve ter até o Jiraiya se vacilar. Mas continuando, a Força Nacional só não foi ativada, sabe por quê? Porque os protestos estavam mais organizados. Meses, semanas antes... Não, cara, a Força Nacional só não foi ativada porque eram 12 cidades, cara. É, e também a Dilma prometeu meses antes que ela ia colocar a Força Nacional justamente para coibir, certo? É. Só que o general falou, se o protesto estiver organizado, eu não vou lutar contra o povo que eu estou protegendo. E é meio estranho a Dilma querer o apoio da Força Nacional, sendo que ela está na Comissão da Verdade, correndo atrás dos crimes da ditadura. Não, cara, mas utilizar a Força Nacional para... Defender o país contra uma ameaça é uma coisa, mas contra o próprio povo que está protestando, como a presidenta aqui. Chega um ponto que a quantidade de cidadãos revoltados vai ser muito maior do que a quantidade de militares na rua. É isso aí. Então, não tem jeito. Então, não tem jeito. É tipo invasão zumbi. Uma hora as balas acabam. Uma hora. Então, aí aconteceu isso. Cadê que tu viu a Força Nacional na rua? Cara, aqui eu não vejo nada. Realmente. Ainda mais agora que botou a falta de energia. Eu queria saber por que tá tendo essas faltas de energia. Mas depois a gente cuida. Enfim. Tá. Vamos falar um pouquinho. Tá. Algumas coisas. Primeiro, olha só. Tem 10 momentos bem memoráveis do Mundial. O chamado Mineirazo, né? Foi um desses. Olha só. Esperava-se que a Copa do Mundo de 2014 fosse o torneio no qual o Brasil iria curar a ferida histórica do Maracanazo. Né? Que foi a derrota para o Uruguai. Em 1950, que o Uruguai ganhou da gente por 2-1. Olha aí, a gente perdeu bonito. 2-1. E no famoso estádio da primeira Copa sediada no país, que era o Maracanã. Ficou conhecido como Maracanã. A gente perdeu naquela lá. O que aconteceu foi além da derrota, cara. Pra tu ter uma ideia, vão lançar uma expansão no FIFA 14. Um patch de expansão que vai ser assim. Você tem... Três dificuldades. Você tem difícil, normal e fácil, e tem Brasil bem embaixo. Brasil, é isso aí. Aí olha só. Aí no entanto, os brasileiros sequer jogaram no Maracanã. A gente nem jogou no Maracanã, pô. É isso aí. Olha só. E fomos estraçalhados por 7-1 pela Alemanha na semifinal disputada no Mineirão, lá em BH. 5 gols foram marcados no intervalo de 19 minutos só no primeiro tempo. Cara, minha pessoa, nem eu, quando na época que eu não sabia jogar videogame, eu levava tudo isso de gol nesse tempo. Cara, essa Copa. Aí no primeiro. O que acabou tornando a pior derrota da história da seleção e a primeira em casa desde 1975. Mas tu sabe por que foi pior? Eu vou dizer por que foi pior. Porque a gente chegou... O começo da Copa foi assim. O Brasil não leva essa. Depois ganhou o primeiro jogo. Olha, ganharam o primeiro jogo. Depois veio o segundo jogo. Ganhamos. Nossa, eles ganharam. Não, empatamos. Ah, eles empataram. Meu Deus, eles estão ruins. Aí veio o terceiro jogo. Aí a gente jogou bem. Aí eles deram a acreditar que havia uma chance. É verdade. E aí a esperança... Olha só, mas aconteceu o seguinte, o Brasil, pegando alguns jogos aí do Brasil com a Alemanha e Copa do Mundo, o Brasil somava 7-1. É. Ou seja, o Brasil fez empréstimos para a Alemanha. É. Aí a Alemanha veio e quitando uma vez só. E tu sabe qual é a maior... O Schumacher acordou durante o jogo da Alemanha. O Schumacher... A Copa do Mundo tava tão boa, que a Alemanha tava tão boa na Copa do Mundo, que até o Schumacher acordou. E ainda dizem armar línguas que foi um título, um gol pra cada título do Schumacher. Foi tipo assim, o primeiro gol foi uma invocação. Só que o Brasil tinha que ter feito pelo menos 3 gols, então, pra ser com relação aos títulos do Senna, né? Ah, tá. Eu não vi nenhum jogo. Eu tava sentado no computador na internet, só ia vendo lá os comentários. Eu acompanhei. Lubeck, esse é o problema de mobilidade, não lhe permite ver nada. Ah, vai te catar. Eu estava sentado, vendo via Facebook, a galera narrando. Aí eu só ouvia, meu Deus, mais um! Aí eu ouvia só aquela multidão da cidade gritando, Eu lá no Facebook, mais um, seleção lixo, seleção não sei o quê. E aí os comentários foram ficando piores. Aí eu liguei lá no site, aí eu vi ao vivo um gol. Eu olhei, isso é um replay? Olha, eu olhei, isso é um replay? Não, é ao vivo, meu Deus, 7-0. Olha só, Brasil já foi colonizado por Portugal e pela Espanha. Ah. Enquanto eu dizia isso, mais um gol da Alemanha. E tem alguns sites que, se você for procurar, por exemplo, estão fazendo uma simulação do jogo eterno entre o Brasil e a Alemanha. Caramba! Sabe aquela batalha do pior, não, e o pior de todas, tem alguns sites pornôs que tem uma área pra você colocar vídeos sobre humilhação. Os caras estão pedindo, por favor, parem de colocar vídeos do jogo do Brasil contra a Alemanha. Foi uma violência, fomos violentados. Foi como aquela música sertaneja, foi bolo doido. Cara, mas o a sacola... Olha só, outra notícia. É. Né? A mordida. Ah, sim, a mordida. Suarez! Isso até entrou no nosso podcast mês passado. Entrou. Mas reforçando aqui, o cara deu um beijo do vampiro lá. No zagueiro italiano, no Giorgio Chiellini, perto do final da partida que eles estavam fazendo. Aí o Suarez foi punido, né? Ele puniu ele por 9 jogos pelo Uruguai. E o que na prática expulsou ele do Mundial. Olha só. E ainda baniu ele por 4 meses de qualquer atividade relacionada ao futebol. Olha só, devia qualquer atividade com a raça humana. Porque ele pode acabar mordendo alguém, comendo, devorando. Ele simplesmente, modo zumbi! olha só, aqui ó, isolei aqui ó, olha só, essa notícia aqui, nos 100 melhores tweets sobre a Copa, olha só, pelo menos o Brasil não perdeu as 2 guerras mundiais. Cara, é a galera se agarrando em qualquer coisa pra justificar. Mas... Olha, ó, o Brasil comprou a Copa com dinheiro do Banco Imobiliário. Não, mas aí teve um problema, por exemplo, a Dilma comprou a Copa em real, os alemães compraram a Copa em euro, pô. Olha só, Espanha e Portugal traçaram uma linha que dividiram o Brasil. Você se lasca pra cá e eu me lasco pra cá. Olha só, Costa Rica versus Grécia pobre. Caramba, a Grécia tá realmente numa situação preta. Nossa. Olha só, a melhor das melhores de todas, o cara no exoesqueleto já fez mais coisa que o Fred. É mesmo, essa Copa foi uma Copa que aconteceu de uma forma... Aqui e no, na internet aconteceu de outra forma. Porque a Copa da Zoeira. A Copa da Zoeira, porque o brasileiro. Muito meme. Muito o brasileiro meme. É um povo feliz. Mesmo quando tá se ferrando, ele arranja um jeito de fazer alguma graça. Cara, cancela Olimpíadas, coloca mais Copa. Olha só aqui, ó. A Copa foi exatamente uma festa. Eu não quis ir e insistiram. Fui contrariado, me deixei contagiar e me diverti muito até agora de manhã. Ai. Ó, vou ler outra notícia aqui. Das gol do título. Ai, meu Deus. Olha só, o meia Mário Götze. Saúde. O cara tava tendo um torneio apagado pela Alemanha. Tava meio Fred. Quase Fred. Não. Nada. Uma pedra. Pedra Simulator tem mais atividade que Fred. Olha só. Aí ele tava perdendo a vaga no time titular nos últimos jogos. Mas foi esquecido, claro, quando ele é jogador do Bayern de Munique. Ele foi colocado em campo na final contra a Argentina. E a 8 minutos do segundo tempo da prorrogação, cara, ele dominou uma bola no peito e pegou de voleio para marcar o gol do título, imprimindo seu nome na história. Pô, foi um golaço, hein? Gol de voleio. Cara, ele não fez nada até aquele momento. Ele fez. Quarto fato. A falta. É a falta que fizeram no Neymar. Que o Juan Camilo Zúñiga. O cara deu aquele Tiger Kick do Joe Higashi. Do Sagat, aquele chute. Deu aquela gelada do Sagat. O Tiger Robocop, como diz. O Neymar, cara. O Neymar merece um capítulo. Olha só. Só porque aconteceu com o Neymar. Aí o cara deu um choque nas costas do Neymar. Ele deixou o Neymar aos prantos, jogado no campo em pranto, com uma fratura numa vértebra. O Brasil fez a perdida por 2-1, mas o time abalado emocionalmente. Ah, não. E desfocado de ser o único craque. É verdade, o único craque. É o único, que o resto e no jogo seguinte perdeu por 3-1, a culpa porque o Neymar não tava, e o 3-0 pro Paulando. Mas detalhe, no último jogo, senhor Neymar estava lá, em pé. Andando, cara, essa situação é complicada. Eu acredito, porque rolou no tweet vários dizendo que um repórter disse que confirmou que teve uma certa acordo entre a FIFA. Tem essa teoria da conspiração. É, mas sabe o que eu acho? Foram os 7 gols da Alemanha que curaram ele. Não estavam fazendo o pessoal aqui de cadeira de roda ficar em pé nos estádios andar? Que não podia fazer uma vértebra quebrada voltar? Aliás, o Ronaldo tava certo. Estádio pra quê? Hospital pra quê? Hospital pra quê? A 5 tinha um recorde também. A quinto fato foi um recorde. Um chute a queima-roupa do veterano alemão. Opa. O Klose. O cara que o maior artilheiro da história das Copas. Na semifinal contra o Brasil, aos 23 minutos do primeiro tempo, fez dele o maior artilheiro de todos os tempos de Copa do Mundo, com 16 gols. O cara tem 36 anos, ele tinha empatado com a marca dos 15 gols do Ronaldo, fenômeno. Quando ele empatou em 2-2 com o Gana pelo Grupo G. Eu sei que tava falando de pegar três genéricos de uma vez. É. A marca do Ronaldo. Essa é a marca pessoal dele. É verdade. Aí, o melhor atacante alemão da sua geração, Klose. O cara com 36 anos, né? Isso já é uma idade na Copa que pesa. E tu também sabia. E o cara já jogou 4 mundiais e marcou um total de 71 gols e 136 jogos com a Alemanha. Esse daí também foi um diferencial, porque a equipe da Alemanha ouviu falar que eles estão 4 anos jogando juntos. Então a nossa tem quantos? 4 meses? 4 dias? Porque a quantidade de marketing que foi feito nos nossos jogadores, cara, muito alto. Foi altíssimo. Cara, 2010 também teve um marketing muito alto, também teve o mesmo problema. Tu imagina, por exemplo, eles chegam lá, olha, na concentração, aí passa 2 horas treinando, 6 horas fazendo propaganda. Em detalhe, pra 2006, por exemplo, tinha, se eu não me engano foi 2006, tinha o chamado Quadrado Mágico. Hã? Que era um quarteto de ataque. Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano e eu não lembro outro jogador, parece que era Robinho. Ah, pedalada, Robinho. Samba, Tevez, samba. É. Isso é claro. E esse quadrado mágico foi teve uma troca e virou um pentágono mágico. Ronaldinho Gaúcho não jogou nada. Pois é, né? Foi a carroça tá sendo empurrada ele lá. Olha só, vários ativistas internacionais também falam a verdade. A verdade é que o legado da Copa não existe. Porque a gente gastou, olha só, não é querendo concordar com a galera do Rio, mas, Google, você é amazonense, criado como eu, né, aqui. Nascido e criado aqui, eu também criado um pouco. Quantas vezes você vai no estádio? Cara, eu não tenho o costume de ir em estádio de futebol. Exatamente. Na verdade, eu acho que eu só fui 2 ou 3 vezes. Exatamente, aí que é o ponto. Pra ver jogo. O amazonense não tem a mesma criação da galera do Rio, de São Paulo. Eu não tenho o mesmo costume. Realmente, o futebol amazonense, ele é um futebol sem tradição. Apagado. Não, ele tem tradição, mas não é aquela tradição. E a Secretaria de Esporte do Amazonas é altamente corrupta. O cara que... O secretário de esporte do Amazonas, que foi engraçado até. Ele estava sob investigação e botaram ele mesmo para se investigar. Então, sou inocente. Não, super bacana. Super maravilhoso. Ou seja, a partir do momento que mudar toda a diretoria de esporte amazonense, o esporte amazonense melhora. É. Olha só, porque a gente tem um estádio. Beleza, o que a gente vai fazer com ele? Jogar futebol para o quê? A manutenção do estádio é 15 mil por mês, certo? 15 mil por mês é o que a arrecadação de meses de partidas. No caso, se você vendesse 15 mil ingressos a R$1. Você teria o dinheiro para pagar. É. A manutenção mensal. Tem essa solução. Porque as infraestruturas... Só que o problema é o seguinte. Os caras não querem o dinheiro só para manutenção. Os caras querem lucrar. Então eles querem fazer 1 milhão, 2 milhões em um jogo. E com esse 1 milhão, 2 milhões em um jogo, pagar o ano inteiro de manutenção e os outros jogos que tiverem nos outros meses vai ser totalmente lucro. Olha só, esse especialista aqui, ó, um especialista dos Estados Unidos, que ele trabalha nessa área de humanas, um cientista político, Julius Boykov, professor da Universidade Pacífica dos Estados Unidos, ele estuda especialmente o impacto das Copas na economia. Ele diz que a do Brasil, não, o legado é praticamente inexistente. Vou dizer por quê. É verdade. Porque em outros países, por exemplo, Vancouver, eles construíram uma ferrovia que atravessava o país todo. Cara, uma ferrovia aqui, imagina só, ia facilitar o escoamento, por exemplo. De produção. Pô, tanto pra cima quanto pra baixo. A gente tem a ferrovia Norte-Sul, que tá parada aí há muito tempo. É, e a Transamazônica tá daquele jeito. A estrada Transamazônica... Hoje de manhã eu tava vendo uma reportagem que o Ibama não tá liberando por causa do impacto. Só que o Ibama não quer fazer um estudo de impacto. Aí ficou na mão do DENIT e da UFAM para fazer esse estudo de impacto. Só que se o Ibama está reprovando esse estudo de impacto, por que o Ibama não faz um estudo de impacto próprio, apresenta para eles uma outra opção? Burocracia. Virou Brasil. Burocracias à parte. Virou Brasil. Olha só, outro fato da Copa do Mundo. Enquanto os grandes jogadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar estavam aí ofuscando jogadores menores, um colombiano chamado James Rodrigues, que ele estava sendo ofuscado por outros astros de sucessiva atuação brilhante, o cara se tornou o artilheiro da competição, com 6 gols. E a seleção da Colômbia, fazendo uma campanha histórica, chegou nas quartas de finais para a maioria e para a maioria dos comentaristas. O Rodrigues marcou o gol mais bonito do campeonato, ao ter a presença de espírito para olhar sobre o ombro e checar a posição do goleiro antes de matar a bola no peito e virar o corpo para pegar ainda no alto e acertar um chute a 25 metros de distância. Caramba! Foi um gol bonito. Foi bonito. Olha, outro fato também. A dança, né? Um outro fato aqui sobre dança na Copa aqui. Ninguém mexe as cadeiras como os colombianos. Ah, Shakira. Shakira. Quissá Shakira, né? O gingado alegre em comemoração aos gols vai ficar na memória por um longo tempo. Assim como nas comemorações de 90, feito pela seleção de Camarões, o lateral esquerdo, Pablo Amero, conhecido pelas danças em seu clube e na seleção, o cara é colombiano, que liderou as coreografias após marcar um gol aos 5 minutos no jogo de estreia contra a Grécia. Minha mãe é da Colômbia, sabia? Eu tenho esse sangue. Tem? Latina, essa cara, mas do tamanho que você é, você só mexe os olhos. Vai te catar. Caramba. Cara, essa copinha... Olha outro fato. Chama já a cabeça. A miserável campanha de Camarões na Copa do Mundo, realmente, foi terrível. Frisaram eles. A camisa de Camarões, a camisa da seleção de Camarões era a camisa mais bonita da Copa, mas a campanha deles foi muito ruim. Não foi tão ruim quanto a nossa. Nada pode ser tão ruim quanto a nossa. Nada. Não é porque eles saíram antes. Cara. Nada, não. Mas se bem que eles não tiveram que passar vergonha, não. Né? Tô falando em vergonha, seria a vergonha que quase aconteceu. Se a gente ainda ganha. Cara, eu aposto meu braço esquerdo. Eles iam zoar a gente pro resto do tempo. Ia gerar um ódio, que ia virar uma maldição. Uma maldição tipo aquelas do grito, sabe? Aqui, ia gerar um ódio tão grande. Que eu aposto que ia ter tanto ódio que ia ter guerra civil, cara. Ia ter guerra civil, porque a gente tá com um clima muito estressante. A gente já tá com vários problemas. A gente já tá pagando essas obras super caras, super faturadas. Então, aí voltando aqui pro fato. Ia ser a cabeçada. Num dos jogos de Camarões, parece que foi o jogo que eles perderam de 4-0 pra Croácia. Dois jogadores se acertaram com as cabeças. E um deles ficou inconsciente, né? Um ficou inconsciente, o time começou a brigar entre si. E o título de Leões Indomáveis realmente ficou. Esse Leões, na verdade, são os leões que ele tá com o pé e sai correndo. Por isso que os caras correm muito. Agora, se os jogadores africanos, das seleções africanas, tivessem um futebol de maior qualidade, não tinha Copa pra ninguém. É, cara. Mas virou Brasil. Olha só, outro fato também, preces. A Argélia, que encerrou a espera de 28 anos por um gol na Copa do Mundo, quando Sofiane Fegoli acertou um chute a 25 minutos de abrir o placar no jogo. Aos 25 minutos, aí o cara abriu o placar no jogo contra a Bélgica, lá no Grupo H ainda, na fase de grupos. Os jogadores da única nação árabe na Copa ostentaram com orgulho sua crença muçulmana ao ajoelharem-se em prece e agradecer pelo gol. Os norte-africanos perderam o jogo por 2-1, mas seguiram para marcar mais 6 gols em uma campanha surpreendente encerrada numa derrota por 2-1 nas oitavas de final pela Alemanha. Vamos falar em campanha. Soube da campanha que teve em alguns veículos de comunicações gospel? Você se recorda disso? Não. Você se recorda disso? Não. Recorda? Não. É assim, eles fizeram... Certos canais gospels, por não terem o direito a transmitir muito a Copa, sabe o que eles fizeram? Fizeram campanha contra a televisão mundana que afasta a gente de Deus. E aí começaram a exibir minisséries, sabe? Com a desculpa de que é para aproximar a família brasileira e tal. Assiste quem quer e quem não quer não assiste, cara. Mas eu quero ver, na hora das Olimpíadas, que eles têm o direito, como vai ficar? Mas é que tá diferente. Mas aí você vê a diferença, por exemplo. Eu assisti a transmissão das Olimpíadas de Inverno esse ano pela Record. Ah, é a Record? É da... Olha aí, agora... Pela Globo. Agora que a gente tá falando da Record. Pela Esporte TV e pela Record News. A Record muda toda a sua programação para passar o evento. Agora a Globo só passa o que interessa. É isso aí. O Esporte TV ainda passa bem, ainda transmite bem a Copa. Mas a Record transmite muito melhor. Não, é isso aí. É porque eu fico assim com essa postura de nós somos moralmente intocáveis, sabe? Nós estamos pura comércio da audiência e da fé. Pra mim, tanto faz. Afaste-se do mal. Eu agora sou um homem probo, um homem que só quer a verdade. Aleluia. Não estou entendendo. É o Ribamar ou aleluia? Olha, minha amiga, meu amigo, naquele momento em que Bisalão pisava no deserto de Jetizé, ele viu uma chinchila em sua frente e gritou: é um rato que quer me roer. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Não, ele não sabia, porque Garibaldo foi à missa num cavalo sem espora. O Garibaldo começou, o cavalo caiu fora. Aleluia, irmãos! Aleluia! Agora que me faltava, agora este evangélico, eu estou entendendo agora porque é que pobre vira evangélico. É para poder chamar a gente de irmão. Olha só, o último fato, também muito aqui dos 10 fatos mais marcantes da Copa. Nos últimos minutos da prorrogação, com o placar empatado em 1-1 no jogo pelas oitavas de final contra o Brasil, o atacante chileno Maurício Pinilla acertou uma bomba mesmo, cara, no travessão que salvou o Brasil da eliminação antes de seguir para a cobrança de pênalti. Caramba. O Chile, né, que marcou os 2 gols da partida, acabou derrotado pelo pênalti, mas se o chute do Pinilla tivesse sido alguns centímetros mais baixo, ele teria se tornado o herói e seria o herói da Copa. É. Com certeza. Herói nacional do Chile a reverter uma sequência dolorosa de derrotas para o Brasil. Fácil. Que também eliminou os chilenos na Copa de 2010, 98 e 62 ao retornar. Para casa, Pinilla tatuou a bola batendo no travessão nas costas com a legenda: 1 centímetro para a glória. Não é, foi fogo. Mas aí, foi um chutaço. Mas graças ao Chile, né? Que o Chile, por um segundo, fez um gol pra gente, a gente conseguiu avançar de fase. Avançar não é a palavra certa. A gente chegou a tempo de pegar mais surra. Né? A gente conseguiu pegar a surra mais rápido. Vamos colocar dessa forma. Olha só, agora tem algumas coisas que deu certo na Copa. A hospitalidade, brasileiro hospitaleiro mesmo. Foi. A gente falou do caso das garotas de... É. As garotas de programa. Aí a gente falou também. Aliás, a lei do Bolsa Meretriz, vamos dizer assim. Bolsa Meretriz. Na verdade, aquilo... Vinha caminhando há um tempo. Não, pois é, vinha caminhando, mas diziam que já estava aprovado, não estava. E tinha... Pela Copa. E estavam tentando tirar, porque... Não é algo legal. Não, Depende do consumidor. Vamos colocar assim. Uma outra coisa bacana das partes boas da Copa, dos pontos positivos, sai dos pés dos jogadores, né? É. Que foi a quantidade de. A média de gols marcados por partida e a torcida nos estádios. Mas se bem que a Copa no Brasil não foi feita para os brasileiros de classes baixas, foi feita para a classe B em diante. É, eu não vou passar 2 meses de fome para ver um jogo ainda mais com essa seleção, não vou ver. Olha, ainda teve um caso de turista que foi para o país errado, sabe por quê? O cara tinha comprado uma passagem para Salvador, venderam uma passagem para El Salvador pro cara. Deus. O cara, em vez de vir para América do Sul, foi para América Central. Oh, meu Deus. Que triste. E teve um cara que, revoltado, ele quebrou uma televisão de 60 polegadas. Mas a Sony deu outra para ele. Com a derrota do Brasil. Ele, olha só. Cara, ele quebrou uma televisão de LED. 60 polegadas. LED. Segundo o Ministério do Turismo... Foi lá em São Paulo. Segundo o Ministério do Turismo, parece que foi movimentado 1 bilhão em turismo durante a Copa. É, beleza. Beleza, foi 1 bilhão. Gasto 16. Falta mais 15 aí. Falta mais 15. Bota na conta do povo. Na questão da segurança, teve protesto na abertura da Copa. Até atirador de elite chegou a pedir permissão para bater um suspeito. Hã? O cara era membro do esquadrão do GAT, né? O cara que o atirador de elite, ele tava na Arena Corinthians, mas não teve incidente. Apenas o cara, não, vamos mandar o corintiano aqui. Ok, let's go. Até ordem de abate, mas ainda bem que o cara pediu. Que lugar você vai caçar? Olha, na questão do trânsito, trânsito, vamos aqui. Torcedores enfrentavam filas em São Paulo, Salvador e Manaus nos primeiros jogos da Copa. O congestionamento fizeram com que muitos tivessem que assistir partidas ou apenas ouvir dos carros, ou seja, a parte do trânsito tava um caos. O que a televisão mostrou? Olha só. Vou falar, olha só isso aqui, ó. Olha só essa frase aqui que eu achei. Se não, ainda bem que o Fred balançou a mão agora, pensei que tava morto. Caramba! Olha só, lá em São Paulo, na Vila Madalena, o bairro Boêmio que virou. Ele virou ponte durante a Copa na capital paulista. A festa começou bem, mas a grande quantidade de pessoas travou as ruas. Caramba, entupiu o lugar lá. Por falar nisso, teve os quebra-quebras também, eles se concentraram muito nessa zona. Foi. Nas zonas. E lá, por exemplo, na final, tava cheio de argentino. Ih. Um cara torcendo pra Alemanha, gritou gol, meteram porrada no cara, teve tiro pro alto, escambau. Chegou a polícia atacando gás lacrimogêneo lá. Rapaz, foi um furdoso do... Os argentinos já tinham perdido mesmo, não estavam nem aí. Isso aí, tipo, já estamos aqui, são tudo mano de brasileiro, vamos tocar o terror, né? Eita. Nossa. É verdade. Ah, teve os cambistas, né? Que centenas de cambistas foram detidos nos arredores do estádio. É. E uma máfia de venda ilegal de ingressos que teria atuado em 4 Copas foi desbaratada em operação da Polícia Civil do Rio. Ou seja, no Brasil esse problema foi resolvido, rapaz. Vamos. Não, mas detalhe. Pegaram uma conversa telefônica, tem até vídeo. O Fred ligou pro cara, olha, eu queria comprar um ingresso pra Copa, o cara... Nossa, você quer comprar ingresso? A gente tem ingresso pra todo lugar na Copa. Cara, eu quero ingresso pra ficar pertinho dos jogadores. Aí, pô, o cara vendeu a escalação lá pro Filipão. Coitado. Do Brasil, né? Essa Copa. Olha só. Torcedor invadiu o gramado. Já fez mais que Fred na Copa. Não, mas... Olha... Teve um torcedor que ele, no jogo da Alemanha, que não foi mostrado porque a FIFA proibiu, que ele correu protestando contra o nazismo na Alemanha e foi vetado, coisa que não apareceu. Não, acho que foi a favor do nazismo. Não foi a favor. Foi contra? Foi contra, foi contra o nazismo. Não, mas tu viu? Porque parece que tá tendo um movimento neonazista lá ainda. Mostraram uma imagem do Hitler contemplando a seleção alemã. Aí quando ele olha... Nine, nine, nine! Tem um negro na minha seleção! A pessoa que tenta alegrar a população... Olha essa aqui, ó. Um jornalista argentino morreu em um táxi atingido por uma viatura durante a perseguição policial em São Paulo. E uma jornalista também argentina foi vítima fatal de um acidente em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Duas pessoas morreram após a queda de um viaduto que fazia parte das obras de mobilidade para a Copa. Isso aqui a gente já, essa parte, essa questão do viaduto a gente já citou anteriormente. Cara, só fala obra de mobilidade, eu não consigo parar de pensar no Fred. Parece que se essas obras tivessem... Se a Dilma tivesse investido no segundo exoesqueleto pro Fred, talvez o Brasil tivesse... Não, é... Não, mas você já sabe do próximo projeto da Dilma? É. Pra Copa de 2018, o programa Mais Jogadores vai trazer jogadores cubanos pro Brasil? Oh, my... Assim... Olha só, em 3 de junho de 2003, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, havia anunciado que a Argentina, Brasil e Colômbia se candidataram à sede do evento. Em 17 de março de 2006, as confederações da Conmebol votaram de forma unânime pela inscrição do Brasil como seu único candidato. Caramba, olha, Brasil, né? É, Brasil. Aí o presidente da FIFA, o Joseph Blatter, em 4 de julho de 2006... ele falou que nesse caso, a Copa do Mundo 2014 provavelmente seria sediada no Brasil. Era o único inscrito. Provavelmente, tipo assim. É, olha, e 28 só de setembro. Brasil e provavelmente a gente já. Como assim? Em 28 de setembro do mesmo ano, de 2006, ele encontrou com o presidente Lula na época e disse que queria que o país provasse sua capacidade antes de tomar a decisão. Aí, em 7 de fevereiro de 2007, que foi a data final para as inscrições, a FIFA antecipou o prazo para 18 de dezembro de 2006. No último dia após a inscrição, a Colômbia também se candidatou. Ah, não. Mas o Blatter não apoiou a candidatura do país. E assim a Colômbia acabou de desistir de sediar o evento. Aí, em 30 de outubro de 2007, a FIFA ratificou o Brasil como país sede da Copa do Mundo de 2014. A escolha das cidades sede ficou para o fim de 2008, mas acabou acontecendo em 31 de março de 2009 em Bahamas. Olha só, o primeiro atraso começou aí. A escolha das cidades sede tinha ficado para o fim de 2008, mas só em 31 de maio de 2009, quase 6 meses depois, o atraso começou ali. Olha só aqui, olha só isso aqui, ó. O time da Alemanha já é bonito, não é justo ganhar. Só porque eles são louros de óculos, já é bonito. Não é justo ganhar. Ai, ai. Vamos lá. Olha só, não adianta esquecer o 7-1, porque vamos passar na retrospectiva 2014 no final do ano. É verdade, vai ser o final do ano triste pra galera. E olha só, o resto do ano todinho tô esquecendo quando chega lá, retrospectiva 2014. É. Aí tu lembra, meu Deus, aconteceu isso mesmo, foi aqui. Olha só, ratificando uma notícia que a gente falou errado aqui, que o primeiro estádio a ficar pronto pra Copa do Mundo foi o Castelão em Fortaleza. Ele foi reinaugurado em 16 de dezembro de 2012. Ou seja, nordestinos, como sempre, trabalhando duro. Em seguida, foi entregue o estádio Mineirão, em Belo Horizonte, ainda em 2012, em dezembro de 2012. E no dia 5 de abril de 2013, a Arena Fonte Nova, em Salvador, foi reinaugurada. Seguida pelo Maracanã, no Rio de Janeiro. O Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha, foi em 18 de maio. Isso em 2013. Tá, e finalmente, 20 de maio, tá, em 20 de maio de 2013 também foi inaugurada a Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Ou seja, acho que é o único estádio que não é em capital, é o estádio do Arena Pernambuco. Os 6 primeiros estádios entregues foram palco da FIFA nas Copas da Confederação de 2013. Nas cerimônias de reabertura desses estádios tiveram presente várias autoridades governamentais. Dilma teve em todas. Aliás, em maio de 2014, três dos estádios se encontravam incompletos, que era a Arena São Paulo, que foi entregue para a FIFA ainda em obras. E sabe por quê? A Arena São Paulo, a Arena Corinthians e Itaquerão. Sabe qual era um dos problemas? Porque demorou para ser entregue? Porque quando o sol refletia no vidro, em alguns vidros escuros, o vidro ficava esverdeado. E como verde é a cor do arqui-inimigo do Corinthians, aí eles tiveram que mandar encomendar um vidro importado, porque no Brasil, o Brasil não produz nada. Não produz vidro, não tem um vidraceiro aqui. Né? E o vidro que não mudasse de cor, ficasse preto quando refletisse a luz. Olha só, Brasil. E também, foi entregue a FIFA ainda em obras, a Arena da Baixada, que teve a entrega postergada após uma greve de operário, e a Arena Pantanal, usado em um jogo inaugural com apenas metade das cadeiras instaladas. Eita. A Dilma também deu foi um show fora parte, porque ela tentou, teve todo um comitê formado para ela não passar vexame tanto na abertura quanto no final. Tanto é que a galera, por recomendação, era para ela estar na abertura, mas ela preferiu não aparecer. Não comparecer à abertura, só que ela apareceu no telão, porque filmaram ela. É. Um técnico que tomou essa, vamos dizer, se não me engano, iniciativa. Não, mas acho que tava. E toda vez que ela aparecia, tava... era vaia. Ajuda! Tanto é que na final, e ela achou que na entrega do prêmio não ia ter vaia? Cara, assim, olhando agora um pouco por fora, pela ótica dos estrangeiros. É. Os estrangeiros ficaram satisfeitos com a Copa no Brasil. É. Os que não morreram, pelo menos. Os que não. Que, os... Todos não, mas a maioria falou que os problemas que eles passaram aqui no Brasil, eles passam em outros lugares que eles visitam, por exemplo. Ah, não. Falta de hotel, preços mais altos. Preços mais altos de cobrados em época de grande movimento, não, em altas temporadas. Então, problemas internacionais que existem aqui no Brasil. Daí tudo bem. Mas eu não sei como ficou a questão com relação aos hospitais, se eles precisaram ser atendidos. É. Porque dizem que realmente essa foi a Copa das Copas, mas no quesito animação, jogos, mas em satisfação do povo do país sede. Não dá para se dizer que é a Copa das Copas. Fica equilibrado, porque quem já está muito acostumado àquela coisa do pão e circo, realmente gostou da Copa. Mas é assim, pode-se dizer que foi a Copa das Copas? Foi. Jogos super emocionantes, estádios bonitos, exceto o Mané Garrincha, que é feio pra caramba. É isso aí. Fizeram uma... E o Itaquerão, os caras até fizeram uma comparação com impressoras. Parece uma impressora. Ela parece uma 3D. Pela televisão foi a Copa das Copas. Infelizmente não, pela televisão aberta que é... Mas pra quem viveu nas cidades sedes, aí eles realmente poderão dizer se foi a Copa das Copas. Uma galera daqui de Taquatiara foi pra Manaus e disse que é a mesma porcaria de sempre, só que piorada porque tinha gringo pelas ruas. Não, tipo assim, o gringo tava lá e viu. Então, não tem como negar. A nossa presidenta hoje é a mais impopular entre, não só entre o povo, mas assim, ela é considerada no mundo, perto de vários ditadores, ela tá pau a pau. O Lula, por exemplo, se tornou já, ele, hoje em dia o Obama tem o título de presidente mais popular do mundo, mas antes era do Lula. É. O Lula era um presidente, né, querido, que sabe como é, né, o pessoal sempre tem aquele negócio de... Eu tenho passado meio, baixo, não, cara, não. Eu cortava a cor. Olha bem a história do Lula. Vê as empresas que patrocinaram a campanha dele. Ei, mas o Lula, tu vai... ele teve um trabalho pra chegar onde chegou, né? Porque ele levou muito tempo, ele não chegou assim da noite pro dia. Não, realmente, ele teve trabalho, mas... Agora, infelizmente, a Dilma, ela não soube manter bem o que o Lula construiu. É. E muitas das coisas que ela criou, quando ela era ministra da Casa Civil, ela como presidenta acabou deturpando e destruindo algumas coisas. Como a liberdade de expressão, por exemplo. Mas, assim, não é de todo ruim, não. Claro, o problema do... assim, da presidência atual, do governo desses últimos 10 anos aí, é a questão do pulso firme. É um governo que não tinha pulso firme. É. Não era um presidente que dizia assim, eu sou presidente, quem manda aqui sou eu, vocês vão fazer a coisa assim, quem fizer a coisa errada vai pra cadeia. olha aí. Falta, o que falta... O que falta é um presidente macho nesse país. Não, e isso refletiu por quê? Porque olha só, porque como nós vamos mostrar pro mundo que a gente está feliz com um evento de grande categoria, se a gente está na nossa cara nos jornais que o cara que roubou milhões está preso, que vai sair da cadeia porque quer trabalhar agora ele quer trabalhar. Malandro. Agora você já viu algum desses caras antes? Ah, eu quero ser advogado. Eu quero trabalhar. Eu quero, sei lá, sair do Senado 6 horas e daí ir lá pro meu escritório. Você não via, cara. Se você via, meu, parabéns, você viu uma cena muito rara. Meu amigo, você não faz ideia do quão rara foi essa cena. Então, hoje... Pra presidente, vote no Tiririca. É isso aí. Pior do que tá no fim. Apoiado. Campanha regional pra gente. Ah, mas assim, no geral, a Copa do Mundo no Brasil foi decente? Foi decente. Foi decente. Mas, assim, para quem não estava nas cidades sedes, eu acredito que nem para todo mundo foi a Copa das Copas. É, infelizmente. E principalmente não foi uma Copa pra gente. Porque... Mas sabe por que muita gente vai dizer que não foi a Copa das Copas? Porque o Brasil não ganhou. É, tem esse outro lado também. Que infelizmente é real. É. Então, Google, alguma coisa para finalizar o assunto sobre as Copas? Alguma recomendação? Cara, recomendação pro povo é o seguinte: comecem desde agora, juntar sua caixinha para ver o Brasil na Rússia e comecem comprando roupa de frio, porque lá é frio pra caramba. No Catar? Não. Rússia, a próxima Copa é na Rússia. Catar é 2022. Então a gente vai ter chance de coisar os alemães, de dar uma surra nele no território deles. Um apanhado. Não. Alemão, só Alemanha. Não, Rússia. É, olha só. Pra mim, é assim. Tipo, é que nem um bairro. A galera da colônia é uma galera toda lá. A galera do centro da colônia. E se vacilar, um pedaço de Jauari. Então pra mim, aquilo lá é colônia, tudo junto. Então, alemão, russo, os finlandeses é tudo a mesma coisa. Não, tudo bem, finlandês e russo é a mesma coisa, mas agora alemão, a Alemanha é um pouco longe da Rússia. Você pega um de detalhes, chinês e japonês é a mesma coisa. Não, só, a diferença dos caras é a bandeira. É, só, morre aí pra mim. Agora é o seguinte, começa a guardar seu dinheirinho, porque muita gente vai passar uns 3 anos aí pagando empréstimo pra... Porque passou a Copa do Mundo com dinheiro. A minha recomendação é: construa seu bunker, esconda bem aquele, prepare muitos DVDs, baixe muitos filmes, baixe muitos jogos, porque quando a primeira coisa de uma ditadura que é cerceada é a imprensa e o meio de comunicação. É censurada. É censurada, é. Então, aquela revista que você acompanha hoje, aquele filminho, pode não estar mais disponível. Aquele Aoi. Aquele hentai. Aquele hentai pode nunca... Aquele Aoi pode nunca mais ser visto. Isso aí, Google, seus gostos pessoais de influenciar. É isso aí. Você que gosta de Aoi... Não, mas meu gosto sensual... Meu gosto sensual, meu gosto pessoal não é esse, cara. Não parece. Você sabe que é Aoi. Então, galera, aí prepara pra próxima, que essa daí a gente já perdeu. Perdeu. Agora sai 2018. Beijo, falou. É isso aí. We'll be right back.